E aí, mano? Firmeza? De boa, mano. Qual foi? Estão falando por aí que você tá se achando tal, tá ligado? E nada, mano. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, tá ligado? Tô ligado, mano. Então pode crer. Se liga aí que é só foco na função, pô. E não dá mole pra esses caras aí não, velho. Chega de tudo isso. Agora eu vou falar, não temerei mal a ninguém. Eu vou deixar rolar, foi falar pro meu mano que muito eu mudei, é consequência da vida, pode crer. Eu sei falar mal pelas costas, você tem coragem. Quando bater de frente, sente a realidade. Realidade essa que você finge não ver. Quando acordar pra vida, logo vai perceber. Quando tentou me derrubar e me ver no chão, eu ganhava atitude, força e determinação. E críticas pra mim, sou toda sem noção. Não vivo de críticas, tá ligado, irmão? Pensa que me engana com essa camuflagem, só falando mentira, escondendo a verdade. Mas vou te dar um conselho, olha a moral. Mas falar a verdade, pô, é o essencial. Falou mal da minha vida, agora vai provar. Quero ouvir suas mentiras, agora vamos lá. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Ha, só que não. É bem assim, se liga aí, cada um com seu. Se você tem, massa, se não tem, adeus. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Ha, só que não. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Só que não. Derrubar o nosso império? Só que não. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Só que não. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Só que não. Pode crer, os inveja quer derrubar o nosso império. Só que não, né? Derrubar o meu império, só que não. Pode crer, se vier, vai ter que aguentar até morrer. Vou dar o meu melhor pra essa porra virar. Não vai ser as suas críticas que vão me parar. É simples assim, essa é a minha meta. O caminho é longo e eu não tenho pressa. Você pode até tentar me parar, me distrair, mas esse é meu caminho e ele eu vou seguir. Distração, complicação e muita confusão são coisas do dia a dia. Se liga aí, meu irmão, eu tô na função, brisado, boladão, pra dar um incentivo pra todos os irmãos. Sempre vai ter alguém pra te jogar pra baixo. Acredite nos seus sonhos, não deixe ele de lado. A verdade agora eu vou falar pra você, então só ouve o que eu vou te dizer. A verdade agora eu vou falar pra você. Quando vierem falar mal, manda se fuder. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Ha, só que não. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Só que não. Derrubar o nosso império? Só que não. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Só que não. Foco na função, muita fé na construção. Quer derrubar o meu império? Só que não. Só que não. É isso, KG, não baixa a cabeça pros inveja não, tá ligado? Tem que ser foco na função. Pode crer, mano, Cash. Esse é o caminho.